resistir à onda bater. Mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver. Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo e para o tempo parar. Encontrar